Chega para 210, reposta habilitada na LF. Para 210, o contrato habilitado na LF, para 10. Web 6746, portão 2, autorizado ingresso, Juliette. Portão 2, autorizado Juliette, Web 6746. Então, 3226, próxima espera, está pronto. Autorizada a linha de decolar, pista 10, 150 com 612, 3226. A linha de decolagão 10, então 3226. Aguarde só um instante, Trip. Tem outra aeronave aí, um Traveler da Azul, que vai estacionar na 3. Já autoriza o seu bus. Tá livre. Bom dia, boa noite, 9:30. Vou te acionamento, 24. Noito, novinha vai aguardar. Só um instante. Eu. Você avisou no IL, no VOR, localize 5899. 5899, objeto, complete aproximação, torre 186. Complete, chama torre 186, 5899. Salvador, objeto 5899, em LF, doca. Web 5899, livre pouso, pista 10, 140 graus, 629. Livre pouso, pista 10, 59 graus. Bruno 896, vai aguardar só mais um instante o tráfego da trip do 01 já iniciando. Já tinha solicitado o push, ok? O senhor será o próximo. Ok, Bruno 896. Zero, tá, 3520. 3520, complete aproximação, torre 186. 186, bora aí. Salvador, muito boa noite, Alcântara 520, estabilizado, sinal 1-0. Web 5899 no sol 05, prossegue até antes da Juliette, corrijo, ingresso quilo pátio 3. Quilo pátio 3, 5899. TAN 3520, livre pouso no 0, 140 com 612. Livre pouso no 0, TAN 3520. Trip Ita, livre até o ponto de espera, chama pronto, 1015. Firmando Web 5899, quilo, pátio 3, posição 7. Quilo, pátio 3, posição 7, 5899. Quilo, pátio 3, 5899. Sente trip após o tráfego na final ali, mantém pista 10. Tá livre agora o push M-Taxi no 896. Posteremos, tá? No 896. Prossiga, tá 3226. Tá 3226, chame Recife 12545, alternativa 12085. 10 para o 10, tá 3520. O trip está livre, 120, 4 nós. partiu Gol no 896, 159 a bordo, com 2 horas e 30 de autonomia, altera Fortaleza. Chama pronto, 1015 o ajuste, o número 896. 1015 no ponto de parada da vez, chamaremos pronto, o número 896. Decolado o trip aos 10-1935, 35317. 1935, boa noite. Controle, boa noite, trip 5317. Boa noite, 5317, contato na decolagem. Tudo mantenha, nível 340 com a motorização. Ciente 340 inicialmente, trip 5317. Torre, o Gol 1896, ponto para 10, pronto. Ali mantém 1896. Ali mantém 10, Gol 1896. Livre o 1896, 130 com 4 nós. É, estamos decolando, estamos dando, mas rápido. No 896, ao sono 4, 1935. 1935, obrigado, até a próxima. Salvador, bom dia, Gol 1896, pasta 2000, na saída Puca. Bom dia, Gol 1896, Gol 370 Puca. 370 Puca, Gol 1896. Direto Aracaju, chame agora Recife em 12545, alternando 12865. Restrita ao nível 330. Restrito 330, voa Aracaju, 12545, 2085, voa no 896. 5317 Trip vai chamar Recife em 12545, alternativa 12685. 2685. 2685. 2685.